Seção 147 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. No claustro. Pelas do claustro, salas silenciosas, de luto lentas, úmidas arcadas, na vastidão silente das caladas abóbadas sombrias, tenebrosas, vagueiam tristemente desfiladas de freiras e de monjas tristurosas, que guardam cinzas de ilusões passadas, que guardam pétalas de funéreas rosas. E à noite, quando rezam na clausura, no sigilo das rezas misteriosas, nem a sombra mais leve da ventura. Só as arcadas ogivais desnudas, e as mesmas monjas sempre tristurosas, e as mesmas portas, impassíveis, mudas. Fim do poema.